passou da validade. O que parou para pedir, para poder pedir e poder virar do avesso. E o pior é que conseguiu, meio que para fora, meio torto, avesso como ninguém. O contramão, rotina e indecência. Súplicas por ser tão desconexo a mim mesmo. Somália, Inglaterra e o Brasil, amálgamos dessa besta que pariu. E após essa alegoria, que poderíamos chamar de analogia, chegamos a uma conclusão. Só tem graça beber se puder cair no chão.